Confirme, controle de sinal. Salvador, boa tarde, 2700 azul, já estou botando na pista. Alpha Romeo, Bravo Delta. 935, Bravo, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oceano 63, tudo no ano. Sua pós 2000, linha de atenção 360. Obrigado, bom final de semana, bom feriado. Patrulha, bom dia, gol 2065. Aro 360, após 2000, direto letra. 1935, obrigado. Zulu 1184, decolado, solicita Jambo. Control 1943-59134. Control Salvador, Azul 9134. Sano 70, sai da ponte, 9134. A vida livrou o campo. Para mim. dar um trechinho de voando 648. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voando 648. Faça 1300 na Fuca. Final 350, após 3000, voajamos o voo no 648. Canal 35 já 61400, bom dia. Exclamador, bom dia, canal 61400, Fuca, cruzando mesmo, né? Canal 350, canal 61400, após 2000, podemos dar na flor de Fuca, o Jamo? Eu já mostrei na minha Focou no 935, obrigado, até a próxima. Muito boa tarde, bom dia, o Gol 621 vai iniciar a curva direita da Helena da Mótima. Direita para a vista, Gol 621.